andei devagar. Tão perto foi que não contei com seus planos imorais, eu sei. Não, não quis machucar. Agora a tarde é sombra em seu olhar. E eu vou pedir pra você ficar. E eu vou pedir pra você ficar. Além do tempo que sobrou, foi nessa estrada. Ah, eu ontem quis brigar, mas na hora me esqueci. Não, com seus sonhos imorais, eu sei. Não, não quis machucar. Agora a tarde cobre o seu. Você ficar. E eu vou pedir pra você ficar um pouco mais além do tempo que sobrou e foi nessa estrada.